esse palhaço não tem nada a ver. O que combina mesmo é eu e você. Conta logo pra ele que a gente tá junto. Termina de uma vez com esse chifrudo. Ele te falta com respeito e não dar atenção. Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão. Se você não conta logo, eu mesmo vou dizer que o nosso segredinho ele vai ter que saber. Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha. E quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha. Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha. E quando passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha. E a gente faz amor. Esse é o repertório do Tubarão. História no paredão, pai. Palhaço não tem nada a ver. O que combina mesmo é eu e você. Conta logo pra ele que a gente tá junto. Termina de uma vez com esse chifrudo. Ele te falta com respeito e não dar atenção. Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão. Se você não conta logo, eu mesmo vou dizer que o nosso segredinho ele vai ter que saber. Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha. É quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha. Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha. Quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha. E a gente faz amor. Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha. Quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha. Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha. Quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha. A gente faz amor.